Quando você não me liga, quando você não responde, quando finge pras amigas que nem lembra mais meu nome. Quando a gente se esbarra, você finge que nem vê. Quanto mais o tempo passa, mais difícil entender. Por que não diz a verdade? Diz por que não abre o jogo? Tenho um pouco de humildade. Diz que você quer de novo, que eu corro pra você, dou o mundo pra você, tudo faz lembrar você e eu, você e eu, você e eu. Tanto tempo pra entender que não dá mais pra viver. Tanto tempo sem você e eu, você e eu, você e eu. Arrocha, galera, venha pra arrochar. Portal do Arrocha. Quando você não me liga, quando você não responde, quando finge pras amigas que nem lembra mais meu nome. Quando a gente se esbarra, você finge que nem vê. Quanto mais o tempo passa, mais difícil entender. Por que não diz a verdade? Diz por que não abre o jogo? Tem um pouco de humildade. Diz que você quer de novo, que eu corro pra você, dou o mundo pra você, tudo faz lembrar você e eu, você e eu, você e eu. Tanto tempo pra entender que não dá mais pra viver. Tanto tempo sem você e eu, você e eu, você e eu. Por que não falar de sentimento? Por que você não quer admitir que não me esqueceu nenhum momento, que não vai adiantar fugir? O amor que a gente faz é uma loucura, não dá pra segurar. É só chamar que eu corro pra você, dou o mundo pra você, tudo faz lembrar você e eu, você e eu, você e eu. Tanto tempo pra entender que não dá mais pra viver. Tanto tempo sem você e eu, ah, você e eu, ah, você e eu. É Chaveirinho do Arrocha. Um abraço pra essa galera do Alto do Coqueirinho, galera de Itapuã. Beijo, meus amores. Baixado o tubo, vamos arrochar.